parceiro lá do Noel de lança, parça. Cê é louco, mano. Portuga Records, já pra ninguém copiar. Mano, dá um salvão, vambora, é o placo, certo? Visão pra toda molecadinha aí, certo, rapaziada? Vamos acatar, vamos respeitar quem tá, certo, na caminhada. Daquele jeitão, certo? Em cima de relato aí da realidade aí que tá acontecendo no nosso dia a dia. Vou atracar essa nas pistas aqui, certo? Em prol da vida de vários truta aí que se foi nessa, certo? Ó, breco lança que tá moiado, tá tonto, menor qual foi. Os irmãos já deu um papo e se pegar não vai ter boi. Maldita, maconha sintética, já vi levar uns dois. E os nóia da minha quebrada trocou a pedra por K2. Os truta que era mil grau, começou a desandar. De vapor virou visão, trampando só pra droga usar. Bate no peito que é o crime e quer ver quem vai brecar. Quero ver se é isso mesmo, quando acorda bambiar. Com lança que tá moiado, tá tonto, menor qual foi. Os irmãos já deu um papo e se pegar não vai ter boi. Maldita, maconha sintética, já vi levar uns dois. E os nóia da minha quebrada, trocou a pedra por K2. Os truta que era mil grau, começou a desandar. De vapor virou visão, trampando só pra droga usar. Bate no peito que é o crime e quer ver quem vai brecar. Quero ver se é isso mesmo, e quando acorda bambi abre. Lança que tá moiado, tá tonto, menor qual foi. Os irmãos já deu um papo e se pegar não vai ter boi. Breco lança que tá moiado, tá tonto, menor qual foi. Os irmãos já deu um papo e se pegar não vai ter boi. Esse é o placo, tá bom?